Ficheiro 42. Nos dias que se seguiram, Mikhail e Elizabeth trabalharam no caso Harriet praticamente todos os instantes que passaram acordados. Elizabeth continuou a ler o relatório da polícia, disparando perguntas umas atrás das outras. Só podia haver uma verdade, e cada resposta, vaga ou incerta, levava a interrogações mais intensas. Passaram um dia inteiro a analisar os horários das personagens presentes no acidente da ponte. Lisbeth era cada vez mais um enigma para ele. Apesar de se limitar a passar os olhos pelos documentos do relatório, parecia detectar infalivelmente os pormenores mais obscuros e contraditórios. Fazia uma pausa da parte de tarde, quando o calor tornava impossível ficar no quintal. Nadavam no canal ou iam a pé até ao café Suzanne, cuja proprietária passara a tratá-lo com indisfarçada frieza. Mikhail compreendeu que Lisbeth parecia quase uma criança e estava, obviamente, a viver em casa dele. E isso, aos olhos de Suzanne, tornava-o um homem de meia-idade, porco e libidinoso. Não era agradável. Todos os dias, ao fim da tarde, ia correr um pouco. Lisbeth não fazia comentários quando ele regressava, quase sem fôlego e encharcado em suor. Correr não era, obviamente, uma das atividades que ela preferia. Já passei dos 40, argumentou ele certa vez. Tenho de fazer exercício para evitar engordar na cintura. Estou a ver. Nunca faz exercício? Um pouco de boxe, de vez em quando. Boxe? Sim, sabe, aquela coisa com luvas. Em que categoria? Perguntou ele quando saiu do duche. Em nenhuma. Brinco um pouco com os rapazes num clube em Zadar. Por que será que não me surpreende? Pensou ele. Mas pelo menos ela tinha-lhe dito qualquer coisa a respeito de si mesma. Não sabia nada, nem o mais elementar, a respeito de Lisbeth. Como começara a trabalhar para Armanskis? Que espécie de educação tivera? Que faziam os pais? Sempre que tentava fazer-lhe perguntas pessoais, ela fechava-se na concha, respondia com monossílabos ou ignorava-o. Certa tarde, Lisbeth pousou bruscamente uma pasta de arquivo de testa franzida. O que é que sabe a respeito de Otto Falck, pastor? Muito pouco. Falei com a pastora atual meia dúzia de vezes e ela disse-me que o Falck vive numa espécie de lar de terceira idade em Edastate. Sofre de Alzheimer. De onde veio ele? De Edastate. Estudou em Uppsala. Não era casado. E a Harriet dava-se com ele. Por que é que pergunta? Só estou a dizer que o Morel não aportou muito com ele no interrogatório. Nos anos 60, os pastores gozavam de um estatuto social muito diferente. Era natural que vivesse aqui na ilha, perto dos poderosos, por assim dizer. Pergunto a mim mesma se a polícia terá revistado com muito cuidado o presbitério. Nas fotos, parece um grande casarão de madeira e devia haver montes de lugares onde esconder um corpo durante algum tempo. É verdade, mas não há nada no material que sugira qualquer relação entre ele e os assassínios em série ou o desaparecimento da Harriet. Na realidade, há, disse Elizabeth com um sorriso seco. Em primeiro lugar, era pastor. E os pastores, mais do que ninguém, têm uma relação especial com a Bíblia. E depois, foi ele a última pessoa que se sabe ter visto e falado com a Harriet. Mas foi até à cena do acidente e ficou lá várias horas. Aparecem montes de fotografias, especialmente à hora a que a Harriet deve ter desaparecido. Ok, o álibi é bom. Mas eu estava a pensar noutra coisa, nesta história de um assassino sádico de mulheres. E fui. Tive um pouco de tempo disponível esta primavera e li umas coisas a respeito do sadismo, num contexto completamente diferente. Uma das coisas que li foi um manual do FBI. Afirmava que uma grande percentagem dos assassinos psicopatas capturados eram oriundos de famílias disfuncionais e tinham o hábito de torturar animais quando eram crianças. Vários dos assassínios em série americanos condenados foram também acusados de fogo posto. A tortura de animais e fogo posto São duas coisas que aparecem em vários dos casos de assassínio da Harriet, mas no que estava verdadeiramente a pensar era no facto de o presbitério ter ardido no final dos anos 70. É uma ligação um bocado forçada. Lisbeth assentiu. Concordo, mas não encontro nada no relatório da polícia a respeito das causas do incêndio e seria muito interessante saber se houve outros fogos não explicados por estas bandas nos anos 60. Também valeria a pena investigar se houve histórias de maus-tratos e mutilação de animais aqui na área pela mesma altura. Quando Lisbeth Salander foi para a cama na sua sétima noite em Hedeby, estava ligeiramente irritada com Mikael Blomkvist. Durante uma semana, passara com ele praticamente todo o tempo em que não estivera a dormir. Normalmente, 7 minutos na companhia de outra pessoa eram o suficiente para lhe provocar dor de cabeça e, por isso, arranjara as coisas de modo a viver como uma reclusa. Ficava perfeitamente satisfeita desde que as pessoas a deixassem em paz. Infelizmente, a sociedade não era muito inteligente nem muito compreensiva. Tivera de resguardar-se das autoridades sociais, das autoridades de proteção às crianças, das autoridades de tutoria, das autoridades fiscais, da polícia, de curadores, de psicólogos, psiquiatras, professores e porteiros de discoteca, que, excetuando os tipos que guardavam a porta do Kvarnen, que já a conheciam, nunca a deixariam chegar sequer perto do bar, apesar de ela ter 25 anos. Havia todo um exército de pessoas que pareciam não ter nada melhor que fazer do que estragar-lhe a vida. E se lhes desse uma oportunidade de corrigir a maneira como ela escolhera vivê-la. Não valia a pena chorar, como cedo aprendera. E aprendera também que sempre que tentava explicar a alguém alguma coisa a respeito da sua vida, a situação tornava-se ainda pior. Consequentemente, habituara-se a resolver sozinho os seus problemas, usando os métodos que considerasse necessários, uma coisa que o Dr. Burman descobrira da maneira mais difícil. Mikael Blomkvist tinha o mesmo aborrecido hábito que todos os outros, meter o nariz na vida dela e fazer perguntas. Por outro lado, não reagia de modo algum como a maior parte dos outros homens que tinha conhecido. Quando ela ignorava as perguntas dele, limitava-se a encolher os ombros e deixava-a em paz. Espantoso. A primeira coisa que fizera quando deitara a mão ao iBook dele fora naturalmente transferir toda a informação para o seu próprio computador. Desse modo, mesmo que fosse afastada do caso, continuaria a ter acesso ao material. Esperara uma explosão de fúria quando ele aparecera para o pequeno almoço. Em vez disso, Mikhail mostrara-se quase resignado, resmungara um sarcasmo qualquer e fora tomar duche. Em seguida, pusera-se a falar a respeito do que ela tinha lido. Um tipo estranho. Corria até ao risco de iludir-se ao ponto de começar a pensar que ele confiava nela. O facto de ele saber das suas capacidades como hacker era perigoso. Lisbeth tinha perfeita consciência de que a descrição legal do tipo de atividade a que se dedicava, tanto profissional como particularmente, era violação ilegítima de dados. E podia merecer-lhe 2 anos de cadeia. Não queria ser encarcerada. No seu caso, uma sentença de prisão significaria que os computadores lhe seriam retirados e com eles a única ocupação em que era verdadeiramente boa. Nunca revelara a Armanskis como conseguia a informação que ele lhe pagava para obter. Com exceção do Peste e de meia dúzia de outras pessoas na net, que como ela se dedicavam à pirataria informática a um nível profissional, e a maior parte conhecia-a apenas como Vespa e não sabia quem ela era nem onde morava, Super Blomkvist era o único que descobrira o seu segredo e encontrara por causa de um erro que nem um miúdo de 12 anos tinha o direito de cometer, o que só provava que o seu cérebro estava a ser comido por vermes e ela merecia ser chicoteada. Mas, em vez de ficar louco de raiva, tinha-a contratado. Por isso, estava ligeiramente irritada com ele. Quando comiam qualquer coisa, antes de ela ir para a cama, ele perguntara-lhe inesperadamente se era uma boa hacker. E ela surpreendera-se a si mesma ao responder: provavelmente a melhor da Suécia. Deve haver dois ou três outros, mais ou menos ao meu nível. Não duvidara da exatidão da resposta. O peste fora em tempos melhores, mas havia muito que ela ultrapassara. Por outro lado, era estranho dizer aquelas palavras. Nunca antes o fizera. Nunca tivera um estranho com quem ter aquele tipo de conversa. E agradava-lhe o facto de ele parecer interessado nos seus talentos. E então ele estragara tudo ao fazer outra pergunta. Como fora que aprendera sozinha a fazer aquilo? Que podia ela dizer? Sempre soube. Em vez disso, fora para a cama sem dizer boa noite. Ele não reagira quando ela o deixara assim de repente, o que a irritara ainda mais. Ficara na cama a ouvi-lo andar de um lado para o outro na cozinha, a limpar a mesa, a lavar a louça. Ficava sempre a pé até mais tarde do que ela, mas naquele momento estava obviamente a preparar-se para ir para a cama. Ouviu-o na casa de banho e a seguir entrar no quarto e fechar a porta. Passado algum tempo, ouviu a cama ranger, a menos de 1 metro de distância dela, mas do outro lado da parede. Partilhavam uma casa havia quase 1 semana e ele não fizera a mais pequena tentativa de flertar com ela. Trabalhara com ela, perguntara-lhe o que achava, dera-lhe caroladas, figurativamente falando, quando ela metia pelo trilho errado, e reconhecera-lhe razão quando ela o corrigia. Raios, tratava-a como um ser humano. Levantou-se da cama e foi pôr-se à janela, a olhar, agitada, para a escuridão. O mais difícil de tudo era mostrar-se nua a outra pessoa pela primeira vez. Estava convencida de que o seu corpo escancelado era repelente. Os seios eram patéticos. Não tinha ancas dignas desse nome. Não tinha muito que oferecer. Tirando isso, era uma mulher perfeitamente normal, com os mesmos desejos e necessidades sexuais que qualquer outra mulher. Ficou ali, de pé, imóvel, 20 minutos antes de tomar uma decisão. Mikhail estava a ler um romance de Sara Paretsky quando ouviu a maçaneta da porta rodar. Voltou-se e viu Lisbeth. Tinha um lençol enrolado à volta do corpo e deteve-se no umbral por um instante. Está bem? Perguntou. Ela abanou a cabeça. O que é? Ela aproximou-se da cama, tirou-lhe o livro das mãos e pousou-o em cima da mesa de cabeceira. Então inclinou-se e beijou-o nos lábios. Enfiou-se rapidamente na cama e ficou sentada a olhar, a observá-lo. Pousou a mão no lençol em cima da barriga dele. Como ele não protestou, inclinou-se e mordeu-lhe um mamilo. Mikhail estava estupefacto. Agarrou-a pelos ombros e afastou-a um pouco para poder-lhe ver a cara. Lisbeth, não sei se isto será uma boa ideia. Temos de trabalhar juntos. Quero fazer amor contigo e não terei nenhum problema em trabalhar contigo. Mas vou ter um problema do caraças se me mandares embora. Mas nós mal nos conhecemos. Ela riu. Uma gargalhada seca que soou quase como tosse. Nunca deixaste que isso fosse obstáculo. Na realidade, como eu não disse no meu relatório, és um daqueles homens que não conseguem tirar as mãos de cima das mulheres. Portanto, o que é que se passa? Não sou suficientemente sexy para ti? Mikhail abanou a cabeça e tentou pensar em qualquer coisa inteligente para dizer. Não conseguiu. E ela puxou o lençol para baixo. Escarranchou-se em cima dele. Não tenho preservativos, disse ele. Que se lixe. Quando acordou, Mikhail ouviu-a na cozinha. Ainda não eram 7. Tinha dormido apenas 2 horas e deixou-se ficar na cama a dormitar. Aquela mulher deixava-o baralhado. Em momento algum, dera a entender, por um olhar que fosse, que estava minimamente interessada nele. Bom dia, disse ela, da porta do quarto. Até tinha no rosto o esboço de um sorriso. Olá, estamos sem leite. Vou até ao posto de gasolina, abrem às 7. E desapareceu. Ouviu-a sair de casa, fechou os olhos. Então ouviu a porta da frente voltar a abrir-se. E segundos mais tarde ela estava novamente à porta do quarto. Desta vez não sorria. É melhor vires ver isto, disse com uma voz estranha. Mikhail saltou da cama e enfiou os genes. Durante a noite, alguém estivera à porta da casa com um presente indesejado. Nos degraus do alpendre estavam os restos, meio carbonizados, de um gato. As pernas e a cabeça tinham sido cortadas e o corpo tinha sido esfolado e os intestinos e o estômago retirados e colocados ao lado do corpo, que parecia ter sido assado numa fogueira. A cabeça do gato estava intacta, em cima do selim da moto de Lisbeth. Mikhail reconheceu imediatamente o pelo vermelho acastanhado.